Ela gosta dela, ele gosta dele. Cada cabeça uma sentença e eu respeito cada qual. Leva a vida do seu jeito e eu entendo, né? Metamorfose ambulante, movimentação constante. Sigo em frente, avante na fé. Talarico tá parado, excedendo seu espaço. Sempre é ruim um comentário, que a mina é zé. Quem é fêmea, quem é macho, quem tá gordo, quem tá magro, quem é alto, quem é baixo, ué. E ela gosta dela, e ela gosta de mim também. Eu gosto das duas, curtas duas, diga que mal tem. E estamos além do que convém, o senso comum. Numa proporção direta, a conta é de 100 pra um. Cada um, cada um. Chegado à vida é mó rampa. Criticar a vida alheia, coisa feia. Vida trava, tranca, meter mala blanca. Emitir comentário, viado, sapatão. Esse aí tá dentro do armário. Ela gosta dela, ele gosta dele. Ela, ele, ele, ele, ela, ele. Ele beija ele, ela, sabor dele, prazeres, ela quer carinho, ele atenção, emoção, a inimiga fiel da razão, ela dá presente, ele educação, ela vê estrelas, ele coração, ela é teimosa, ele intuição, ele, evolução. Agredir, xingar, chefes é autoproteção. Afastar antes que alguém descubra sua atração, intenção, rei cidadão. Cada um faz o que quer. Se o cara ali gostar de homem, lobisomem, sobra mais mulher. E o contrário também é verdadeiro. A mulherada reclama que falta homem o tempo inteiro. Paz e sossego na Avenida Paulista. As minas juntas de mãos dadas, eu jogo o anzol pra ver quem morde a isca. Ela gosta dela, ele gosta dele. Ele, ela, ele, ele, ele, ela. Simpática, ele eclético, ela sistemática. Ele é um livro, ela uma página. E tudo muda num passe de mágica. Ela é humana, ele também. Ela é livre, ele refém. Ela é feliz, ele vive bem. Abandona o preconceito e vá além. Se ele gosta de outro humano, se ela gosta de outra mina, cada um segue a sua sina, mané. Liberdade de expressão é livre a opção. Todo cidadão pra fazer o que quiser. Toda hora muda a cena, toda mão a chapa esquenta. Ninguém respeita quem é diferente, né? Tolerância é nosso ponto fraco. Preconceito é coisa do passado. O que vale é o que você é.